Tower 3305 para o táxi com 53 a bordo, 3:12:30 de autonomia, alternando Natal. Livre o táxi, seguindo o Gol, pátio 1 no Índia, chama no ponto espera para a decolagem. Gol, Tower 3305. Seguir a seguir o Gol, pátio 1 no Índia, chama no ponto espera para a decolagem, Tower 3305. Ocean 6224, only ground at 08. Vacate the runway by the right and taxi approved via Alpha and Juliet to gate number 1. Alpha and Juliet to gate number 1, 6224. Italy 416, pay attention for the 10, the airbirds from 10 company. After enter via Juliet to gate number 7. Okay, pay attention for the 10 jet leaving the main apron. After join Juliet to gate number 7, Air Italy 416. Italy 416 with the TAM Airbus 320 inside, after that on Juliet for the 10 number 7, Air Italy 416. Ciente, após a rolagem do Avianca, alinha e mantém o voo no 064. Ciente, 7-4. Ordinário 6-1-3, está na ponte, espera, pronto. 6-1-3, a linha decola da 1-0, vento é 1-0-0 graus com 9 nós. Livre alinhar e decolar, ordinário 6-3-1-3. Paulo Rio 5972. Afirmou no 064. Eu tenho como 340. Você poderia só adiantar a subida? Ok, a subida é da El Leda Eudes. Será recoordenado o nível para o 340. Então aguarde para a corte. Até pra. Ocean 6313 decolou ao Zuno 2, controle 119.35, bom voo e boa noite. Estamos 1935, grato, boa noite. Está alinhado, pronto. Controle Salvador, muito boa noite, Ocean 6313. Está cruzando 1.800 pés. Confere contato, vigilância. Cinco 972, copia. Afirmativa. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, seguida para as posições Leda e Eudes. Transponder El 5072 e o controle em 119 decimal 35, Cottage. Vicente, autorizado conforme 340 para o Galeão. Decolada 10 com curva à direita após, vai pela Upper Whisky 50. Subida da El, Leda Eudes. Transponder 5072, 1935 o controle. O Rio 5972. Correto, chama para o push, senhor. Chamará nessa para o push. 1074, vim até 100 graus com 9 nós, a livre decolagem da 10. Observo. Torre Salvador está 3305.0 da 10. 3305, após o gol ali e mantém 10. Após o gol ali e mantém 10, está 3305. Trato. Uno 074, decolou de Salvador aos Uno 5, controle em 119.35, bom voo e boa noite. Boa noite, bom trabalho, Breno. 74, boa noite. Boa noite, contato, vigilância. 74, recepção 360. Voltando 3305, livre decolagem da 10, o vento 100 graus com 9 nós. Livre decolagem, então 3305. Então, 3305, decolou ao Zuno 7, controle 1935, boa noite. Afirmativo, prossegue, controle 1935, muito obrigado, senhor. Então, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3305, decolou na PUCA. Boa noite, contato, vigilância. 7 63 313 Recife 251. Chama 1251, boa noite. Boa. 1074 autorizado pro de Alefa. O 074 copiou? Afirmativo, Elefa, muito obrigado em acessão 360. Permanece na sua escuta, voo 9074. Próximo Recife, 1774. 1074. Quatro agora, Recife, em 1251, no teu bom voo. 251, obrigado. T05, chamando Recife, 12085, tem um bom voo. Café com 135, 2085, tá 3305. Ok, call power, 18-6, have a nice land. 18-6, you have a good night. good evening, Tower Papa Lima Golf Delta. Coming up on just outside the Duna. Papa Papa Lima Golf Delta, complete the approach, report over the Alta Marker. What the Lima Golf Delta? Lima Golf Delta, check the landing gear, you are clear to land runway 10, QNH 1013, and the wind is blowing from 100 degrees with 14 knots. Well, gear down lock and the clear landing is down, Golf Delta. After landing, please confirm the parking apron, Lima Golf Delta. Airstar. Okay, roger. boa noite, o Chiné 6204, frente da do Atif para Aracaju nível 190. Pronto. Só um minutinho, cópia, o Chiné 6204. Papa Lima Golf Delta on the ground at 2-9, vacate the runway by the right, taxi approved via Alpha and call me again before taxi Juliet. Alpha, call me Juliet, help. Good evening, returning 4-0, level 180, descending 150, approaching outbound. Gear Litter 408, Skokie Dent down. 2000, altimetro 0-1-3. 6-2-1-0-1-3, aeroporto 08. 6224, copia? Prossiga. Puxa, 6224, autorizado para Aracaju, nível de voo 190, a rota direto. Decolando da 10, para a curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5073, controle em 119.35, cotejo. Autorizado Aracaju direto, decolando da 10 com curva à esquerda, seta Puca, transição Caju. O transponder é 5073, controle 119.35, 6283. Puxa 6224, correto o cotejamento, chame pronto para o Puxa e acionamento no 01. Chamará, obrigado. Beta, approaching Julie. Do you know the way up to the Aerostar hangar? Yes, sir, I've been here before. Okay, so join the Juliet, cross the main apron, after Lima, Mike, call me on taxiway Quebec to cross the runway 1735. Comandor, boa noite, o total 9908. 9908, aguarde 320 Guarulhos, constante. Aguardo 320 Guarulhos. Copia. Afirma. Total 9908 autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. Pela... A rota é direto, a posição elefa, após direto Sebedi, direto Sagaz, pode seguir conforme o plano apresentado. Decolando da 10 para a curva à direita, subida Armor, transição elefa. O transponder é 5077, controle 1935, contexto. Autorizado 320 para Salvador, para Guarulhos. Direto Elefa, direto Sebe, direto Sagai, direto Rebeque, direto Treve, direto Forte. Decolada 10 com curva à direita na Arbor Elefa. 5077 no transponder e o controle 305. Correto, total 9908, tinha pronto para o posicionamento na posição 7 do Faixa 3. Chamaremos para a posse. Golf Delta, ok, turn right to taxiway Mike, after left to Quebec, cross the runway, and enter to apron number 5 to aerostar hangar, ok? After parking, you're cleared to leave the frequency, have a good night, sir.